procedimento, 6746. Informe estabilizado. Toma, obrigado. Chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 8-6, boa noite. Torre Salvador, antenante noite, 6746, estabilizado, passado trabalho. 6746, boa noite, ajuste no 0 no 2, entra a centena com meia dúzia de nós, autorizado, pouso, chama 0. É, autorizado, pouso na 10, chama 90. Solo 55, a minha escuta, ataque para o portão 612. Portão 62, objeto 6746. clear, push and start, come back to taxi. Push and start, calling for taxi, Alpha One, 5 ICM. Juliet X, via Juliet Alpha. Coming back, we had a hot shot 1-0.